3-3, autorizado, direita Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera reporte pronto, QNH no 0, no 8. Entendi, ponto de espera, manda volta, 63, 3. Gorotas 4-6, autorizado, portão 02. Prosseguindo, Sotés, Bruno 276. Azul 4980 para a sua distância. Azul 4980, portão 03, aguarde. Aguarde. Bruno 888, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 03 mais. Eu pouso a 10, gol 1888. Na 6313, após o tráfego na curta final, está autorizado a linha e manter-se para 0. Estamos no tráfego na curta e mantenho na 0, 6313. 305, chama a torre, Salvador 118, decimal 95. 395, ligação. Daqui a pouco. Tá. Informa tráfego, 9 horas, 9 milhas, mesmo rumo, cruza nível na 00 em descida, o tipo 1TR72 é o tráfego procede na aproximação. Está autorizado o centro táxi. Isso e reportará. Pela MS3, autorizado o colapso no 0, vento variável 02 mais. Voltando essa para o sequenciamento, curva esquerda para o norte, limite radial 280 do VR de Salvador, pista para o nível 090. Esquerda norte, está para 280 de Salvador, desce 090, gol 970. Curva gol 1970, reduza para 2209. Já está reduzindo para 200. Entra. Zero, autorizado, descida para o nível 080. Está 3305, já está com o campo? Afirmativa. Está 3305, autorizado, pouso, sistema 0, gato variável 03 mais. Ele pôs, sistema 0, 3305. Cerâmia 313, decolado ao 53, chame agora o controle 120-280. 308, obrigado, Brian. Comandante, boa noite, 6313, ao vivo. 6313, contato radar, subavia, saída São Bruno, para nível 360. Yes, São Bruno, 360, para um favor, São Lenda. Afirma, chama 6313. Lenda, obrigado, 6313. 270, curva direita para 030, o limite permanece, desça para 4 no pés, general no 09. Direita 060, desce para 422. 1-1-6-0. Direita Índia, tá ponto espera da piscina 0, então espera reporte pronto, que é legal, no 08. Direita Índia, ponto espera, estou garantindo. No 08, o azul 4-9-0. Boa noite, 1970, final da 1-0. Boa, 970, que é legal, no 08, continua a aproximação, aguardando autorização, reporte visual com calma. Chave visual, aguardando ser livre, 305, no solo 55, libere à direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, tá, 3305. Fórmula 970, autorizado, ponto de escala 0, na variável 039. Voo 9 7 0. Autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado no localizador, azul 2-7-0. 1-1-7-0, correndo direita para 060 para interceptar o localizador, desta para 3.000 pés. 060, 3.000 pés, 1-1-7-0. Atenção, dedicação dessa via, chegada atualmente 1 para o nível 050, CNH 109. Quatro 980, após a aeronave na curtíssima final, está autorizada a linha 1, tipo 0. Após a aeronave na curtíssima linha 0, 4, 9, 0, 0. Zero, no solo 58, libera direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 209, táxi 1970. Estabilizado, azul 27. 27, 82, chama a torre Salvador em 1, 8, decimal 9 e 5. Direita Maiores, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 2782, na final estabilizada, mano 0. Azul 4980, autorizado de colar, pistola 0, verso variável 029. Azul 2782, quem negar no 098, continua a aproximação, aguarda a autorização. Autorização 1018, Azul 0, chama a torre de Salvador em 1 minuto, decimal 9 e 5. Depois nós temos bom. Azul 4980, decolado 00, controle 120, decimal 80. 2080, é o controle azul 4980, boa noite. Azul 2782, autorizado pouso, pistão 0, vento variável 029. Livre ponto, vento variável 2783. Contato radar, suba via saída PUCA para o nível 350. Via PUCA para o 350, azul 4980. Chame o centro Recife em 1,2,35, alterne 1,25,1. Afirmativa. Obrigado. 3178, desta via, chegada para 2,10, QNH 1,0,8, autorizado final, INS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Azul 4980, subida 330. Azul 2782, no salão 03, libera direito de desondo. Táxi autorizado Alfa, que a prevista 3, andando 73. Já visão à direita, já autorizado Alfa, que o 043, no azul 2782, acho que Nono 7 0, variável 029, autorizado com o pistão 0. demorado tempo, mas a gente vai tentar entrar em contato com a infraero. Obrigado. Número 70 no salão 05, libera direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, como o número 70. Quatro 90, chama o centro Recife, em 126, decimal 85, até 125, decimal 45. 4920, chamarão 2685, 2545, boa noite. Boa noite. Chamador 24, acione a identificação de sua via. Chegada a Bomadina, parador no pé, esquina da 109. Ele é CZ Bomadina, até 2000, com 28624. Chama a torre Salvador em 118, decimal 95. Boa noite. Boa noite. 78, boa noite. 78, quem nega o 0098, reporte visual com campo. Está completamente visual. Está 3178, autorizado pouso, pistão 0, vento variável 029. Livre pouso 90, está 3178. Da 3871, Lano, Paulo Zuma 2, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 07. Azul 4959, tá pronto, cópia. Azul 4959, autorizado para Ilhéus. Via USP 33, nível de voo 140, saída a Coral 1 Bravo, decola da pista 0, toda decolagem, primeira curva direita, a célula transponda 0221, controle 120, decimal 80. Aprovado com forma 40 para Ilhéu, via USP 33, decola da 10, primeira curva direita, curso da Coral 1 Bravo, transponda 0221, controle Salvador 120, decimal 8, azul, capital final. Azul 4959, correto, chame pronto para o TAT 3. Boa noite, o Azul 2774, tem sua informação, Thiago, para autorização de prática do Salvador, o Porto Seguro 1180. Azul 2774, autorizado para Porto Seguro, via 133, nível de voo 180, saída Coral Uno Bravo, decola da pista 0, após a decolagem, primeira curva direita, transpondo-se 0220, controle 1, autorizado decimal 80. Decolando a 1-0, curva direita, prefixo saída fora 1 no bravo. Transponde 0220 e controle Salvador 12080, azul 2774. Azul 2774, correto, chame pronto no pet 3. Amaral 2774. Está autorizado para o aeroporto de Recife, via 3117, nível de voo 330, saída Pulca, Jean, Muaru, e cola da pista 0, após a decolagem, primeira curva esquerda. Responde 5472, controle 120, decimal 80. Meu nome é 224, chama a torre, sábado em 1 no 8, decimal 9, senhor. 95, vai, 224. Sábado, boa noite, eu sou Neto, 224. Franchi, olha, 224, momento variável com 2-2, tudo autorizado, pista na 0. 10 litros, pouso, pista na 0, 224. seu impacto com 3305. São 330, PLB 127, Fortaleza, 2 horas e 50. São 3305, chame. Siga o André da Luz, chame no ponto de para a planta, ajuste o vídeo. Thank you. 4. Informação alfa, posição 2, autorização, passe aí, por favor. Bruno 34, prepara a truca e a velha chamada. Obrigado, então. O azul 274 remota no passe 3 para o chegamento. 9-7-7-4-1-Dex. Acionamento 2-7-4. 3-3-0-5, duplo 2-3-9, chamando 208, boa viagem. 208, obrigado. 1-9-3-4-4-4. Por favor. 3-0-3-5-0 para Maceió, decola pistão 9-0, saída Cuca, transição Aracaju. Terceiro telefone, 1-7, sai conforme a rota. Controle 1-2-0-2-8, responde 5-5-0-0. Prisuma Senhora, nível 350, Prisuma 7, decolda 10, saída Cuca, transição Aracaju, controle 1-2-0-8, acena de 5-5-0-6, bom número 3. Correto, número 3, quase o papo, vai ter sacramento. Obrigado. Agora na 34, posição 2, para o puxa de estacionamento. Né? Agora na Aracaju, apresenta a 3305. Agora a gente está 3305. Obrigado, vou minimizar um pouco a nossa entrada. Foi com a equipe de Salgo, no 34, após a TR da Passaro, que sai do pátio do Braia da Guarda, autorizado para o estacionamento. Coordenação após o passarelo está autorizado. Voo no 134. Passarelo não, perdão. É uma TR da Azul. Então uma TR da Azul. Após o Azul, o Grande está autorizado. Voo no 134. Solo Salvador, Azul 4959, para Fusca Caramelo 43. Azul 4959, coordenando para a equipe de solo, assim que o companheiro do Real Pátio está autorizado para o Espírito Santo. Até o companheiro do Real Pátio vai iniciar a Pátio Nacional. O Azul 2774 com 49 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alternando Salvador para o táxi. 2774, fiz em frente, chama no ponto de teleprof, táxi de Índia, justo no 08. Autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera da 16, da 102774. Boa que eu informei que era após o ATR sair ele da retaguarda, aguarda o ATR que vai passar. A nossa CNTT não consegue chegar aqui, mas a gente está combinando que ele está para manter o último. Eu não ouvi, então, quando passar o ATR, a gente vê que daqui o pessoal não consegue enxergar lá ele passando, pode ser? Sim, claro, se livrar ele chama. Obrigado, então. Chile 6202, essa é a minha identificação, disse que eu vi chegada bom mente 1 para 2010, QNH 1008. Que mente ficou com 1008, pode levar duas para terra aqui? Afirmativo, high speed, Duna é o primeiro na aproximação. Aqui, o direto Duna então, descendo 2.7 com high speed, muito obrigado, chamada 2.9. Azul 5001, chama o centro Recife. Em 1.28.35, aperta 1.25.1. Recife 3.5, chama o centro Recife. Em 1.26.85, aperta 1.25.45. 2.25.25, então, 3.305, verdade, mais. Passou a TR da Azul, tá ligando agora a retaguarda, autorizado, continuar o push. Ok, continuando o push vertical, obrigado, não se desculpe. Sou em Salvador, o Azul 2734, espera da Alta. O centro de fato cruzado alinhado, decolar, pistão a zero. Corrido, a linha e se mantém, pista zero. Bem, o 774. Para o TAC, Azul 4959, 73 a bordo, 12h45, até na Salvador. Azul 4959, siga o Boeing da Gol, chame no ponto de espera pronto, a gente no 08. 08, segue o Boeing da Gol e chamar a prova 4959. Roma 723, minha chamada boa, cedência para o nível de voo 050, ajuste na 098. Eu sou 74, autorizado a decolar, pista na zero. Muito calmo.